torcida pra você e pro bebê. O pré-natal é um direito da gestante, um direito da criança que ainda vai nascer. Fique de olho, reivindique seus direitos, mas não deixe de fazer o que cabe a você. Pegue o cartão, faça exames e a vacina, preste atenção no que o doutor vai lhe dizer. Gestante, faça bem o pré-natal, feliz gravidez e um bom parto pra você. Lanche doce de montão. Deixe tudo isso pra lá, que isso não lhe ajuda não. Pão e peixe, tudo isso, coma tudo colorido. Verdura, legume, fruta e cereal, deve ser seu prato principal. Tome muito leite, suco natural, prefira um alimento regional. Muito cuidado com a higiene no preparo dos alimentos. Quando for comprar comida, olhe sempre a data de vencimento. Tudo feito com amor, o prato fica mais gostoso. Alimento enriquecido é seu prato preferido. Você ganha mais saúde e o bebê nasce forte. Rádio São João Batista FM 107.1. Olá, filhos e filhas, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E hoje venho aqui para fazer um pedido muito especial em nome da Pastoral da Criança. Seja um líder voluntário deste projeto e ajude na promoção da saúde de gestantes e crianças na sua comunidade. Entre em contato através do site pastoraldacriança.org.br e faça parte desta missão, ajudando a promover a melhoria da qualidade de vida das famílias na sua região. Em João capítulo 10, versículo 10, disse Jesus: "Eu vim para que todos tenham vida em abundância." Esse é o objetivo da Pastoral da Criança, a vida em primeiro lugar. Evangelizar é preciso. Ouça toda semana nesta emissora o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança. Um programa com informações, dicas e orientações que vão ajudar você, sua família e a comunidade a viverem melhor. Programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 15 horas e 57 minutos. Sabe aquele dia mais perfeito? Sabe aquele sentimento bom? Sabe quando a gente acorda tão feliz, que distribui abraços com aquele sorrisão? E eu tô assim ultimamente, eu tendo a vida diferente. Quem não gosta de carinho, que atire o primeiro te amo. Vou espalhar amor, amor, amor, seja onde de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor, vou espalhar amor, amor, amor. Seja evangelizar é preciso. Simone e Simária, sejam bem-vindas. Sabe aquele dia mais perfeito? Sabe aquele sentimento bom? Sabe quando a gente acorda tão feliz? Que distribui abraços com aquele sorrisão. E eu tô assim ultimamente. Nos convidam, é hora de celebração. A partir de agora, a sua Rádio São João Batista passa a transmitir a Santa Missa.